julgar. Tento me pôr no seu lugar, não dá pra falar da consequência sem ter certeza que realmente é o problema. Não sou do mano que julga ou passa o pano, mas também não contraria o meu cotidiano. Falar da vida alheia é fácil, não custa nada. Não dá entender a mente da rapaziada. Maluco louco no veneno, vejo o dia inteiro. Moleque novo se perdendo daquele jeito. Tempo vaga absurdo, início do fim do mundo. Nego estudo, recursos, nego emprego. Privatizar o Brasil, foi do sumiu. Patrão, eu tô te vendo, problema eu também tenho. Mundo fácil é o diabo que quer sua cabeça de prêmio. Não foi primeiro e nem o último. Tivemos vários exemplos, final é único. Você vai pro sistema, tanto faz, mas vai deixar pra trás cicatrizes pros seus pais. Será que vale a pena? Será que dá esquema? Será que isso é um problema ou consequência? Eu tô na paz, sou, eu pego a paz, vou e digo mais. Sem essa de sumiu, cai. Eu tô na paz, sou, eu pego a paz, vou e digo mais. Sem essa de sumiu, cai. Eu tô na paz, tô, eu pego a paz, vou e digo mais. Sem essa de sumiu, cai. Eu tô na paz, tô, eu prego a paz, vou e digo mais. Sem essa de subiu, cai. Assunto aqui ainda insiste em ser o mesmo. Quem morreu, quem tá vivo, quem tá preso. Moleque se diverte com assunto a esmo. Qual que foi, quem que foi? Cantava os dois, não deram boi. Risos irônicos, problemas crônicos. Depois que foi pra ser assunto, é um dois pros cômicos. Sujeito ali sentia o que queria. Dinheiro, carro, status da vila, melhor mina. Considerado, admirado pela maioria. Final é tudo igual, esse caminho não desvia. Eu sabia que aquilo duraria pouco. Diabo tá com a mão e na sequência que é o pescoço. Tô de olho na moto, quem vem vai. Tá ligeiro aqui, nunca é tarde demais. Polícia, justiceiro no veneno de subir o gás. Até mais, não vou ficar pra conferir. Daqui eu vi vários patrícios subir, deixando aqui cicatriz infeliz. Aí, se devia ou não devia, quem sabia? Era problema ou consequência do dia a dia. Eu tô na paz, sou, eu prego a paz, vou e digo mais. Sem essa de subiu, cai. Eu tô na paz, sou, eu prego a paz, vou e digo mais. Sem essa de subiu, cai. Eu tô na paz, tô, eu prego a paz, vou e digo mais. Sem essa de subiu, cai. Eu tô na paz, tô, eu prego a paz, vou e digo mais. Sem essa de subiu, cai. Quantos manos daqui se foram em pouco tempo? Perdi as contas nos dedos, de janeiro a dezembro. Clima tenso, mau tempo, cotidiano violento. Penso quanto o clima tá foda. O que mais me incomoda é saber que a maioria que se foi da mesma forma. Sujeitos tirados no campo de batalha por droga. Chacina da esquina, todos desconfiam da rota. Morte, vingança, treta, gira em torno daqui. No saco vai mais um irmão, tá poltrono no playboy. Aí tem que entender, mano, tem que saber. Quem morre no dia a dia é igual a eu e a você. Eu tô na paz, sou, eu prego a paz, vou e digo mais. Sem essa de sumiu, cai. Eu tô na paz, sou, eu prego a paz, vou e digo mais. Sem essa de sumiu, cai. Eu tô na paz, tô, eu prego a paz, vou e digo mais. Sem essa de sumiu, cai. Eu tô na paz.